há muito tempo atrás, num reino distante, o imperador sentenciou um súdito à morte. Quando aquele súdito tomou conhecimento da sua condenação, se prostrou diante do imperador e começou a suplicar por clemência. E ele dizia: Majestade, o senhor não pode sacrificar um homem com o meu talento. E o imperador, desdenhando, disse: Que talento? Você tem apenas o talento de um criminoso. Não, Majestade, não. O senhor não pode me sentenciar à morte. Eu sou o único no reino capaz de fazer um cavalo voar. O imperador, ao ouvir esta declaração, ficou muito curioso. Como é que é? Sim, Majestade. Eu sou o único no reino que tem a capacidade de ensinar um cavalo a voar. O imperador ficou muito curioso. E o imperador, querendo ter um cavalo que voasse, disse ao homem: Como isto é possível? E o condenado falou: Majestade, dê-me um bom cavalo. E dê-me apenas um ano. E neste ano eu vou treinar o cavalo, eu vou ensiná-lo a voar. E depois de um ano, Majestade, o senhor terá um cavalo que voa. O imperador, muito interessado, disse: Está bem, eu lhe darei um bom cavalo. E eu lhe concederei mais um ano de prazo. Mas se terminado este ano, se você não me apresentar um cavalo que voa, você será executado na mesma hora. E eu te prometo, eu mesmo te executarei. E o homem, beijando os pés do imperador, dizia: Obrigado, Majestade, obrigado por acreditar em mim, obrigado por confiar em mim. Daqui um ano, Majestade, o senhor terá um cavalo que voa. Então o imperador disse aos seus súditos: Rápido, levem este homem a um aposento especial e lhe tragam o meu cavalo real. E tratem bem deste homem juntamente com o meu animal. E tudo o que ele precisar lhe concedam. Porque eu quero que ele treine o meu cavalo a voar. E o súdito, agradecido, foi conduzido até um belo aposento. E tinha diante dele um belo pasto com um belo jardim, um belo gramado. E aquele alazão real, aquele cavalo majestoso à sua disposição para ser treinado a voar. Aí ele disse para o imperador: Majestade, posso trazer a minha família para morar aqui comigo? Porque é muito triste eu ficar afastado deles. Eu não consigo me concentrar bem no meu trabalho. E o imperador concedeu que lhe trouxesse toda a sua família. E quando a família soube que ele teria que ensinar um cavalo a voar, a sua esposa, no meio da noite, cochichando no seu ouvido, disse: Marido, você está louco? Como é que você faz um negócio desse? Como é que você garante para o imperador que no prazo de um ano vai fazer um cavalo voar? Você não tem medo disso? E ele disse: Calma, mulher, calma. Olha só, pode ser que neste um ano o imperador morra. E pode ser também que neste um ano o cavalo morra. Ou quem sabe se no final desse um ano eu também morra. Ou quem sabe ainda no final deste um ano o cavalo aprenda a voar. E assim, aquele súdito estava muito feliz por ter mais um ano de vida e 4 possibilidades de escapar da sua condenação. Você sabia que Deus é o nosso rei e imperador? E que nós, por sermos pecadores, estamos diante de Deus na mesma situação que um criminoso está diante da justiça do país? E que, por causa dos nossos pecados, nós estamos condenados à morte? E você sabia que Deus pacientemente tem te dado tempo, porque Ele acredita no teu talento, Deus acredita na tua habilidade e que você é capaz de se arrepender dos seus pecados? E ouvindo o Evangelho e tendo disponibilidade de tempo para ir à casa de Deus e podendo refletir sobre a sua vida, Deus acredita que você vai conseguir o impossível, que hoje é para você se salvar. Basta você crer em Jesus Cristo. E Deus, com longanimidade, tem te dado tempo para que você aprenda a fazer algo que livre a tua vida. Um dia Jesus Cristo estava aqui na terra e contou a seguinte história. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta-a! Por que ela ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa-a este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto ficará, e se não, depois a mandarás cortar. E Deus quer que você produza fruto. E você tem que produzir o fruto do arrependimento. João Batista pregava dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Este fruto que Deus está esperando pacientemente. Então, faça aquilo que pode livrar a tua vida da condenação. Neste ano de vida que você tem, nesta oportunidade maravilhosa, produza o fruto digno de arrependimento. Receba Jesus Cristo, Filho de Deus, como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E você vai escapar da condenação eterna e passará da morte para a vida.